você sentar, você sentou bem devagar. Quando eu mandei tu rebolar, tu rebolou. Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar. Quando eu mandei tu rebolar, tu rebolou. Agora desce fazendo careta, desce com a mão na cabeça, desce. Ela gosta dessa demais. Sobe minha temperatura, sobe você me tortura. Usa, abusa, vem Brunão, vem! Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na gasolina. Maravilhosa. Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na chegarei. Gasolina. Você sentou bem devagar. Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou. Quando eu mandei você sentar, você sentou bem devagar. Quando eu mandei tu rebola, tu rebolou. Agora desce fazendo careta, desce com a mão na cabeça, desce. Ela gostosa demais. Sobe minha temperatura, sobe você me tortura, sobe. Atenção, atenção, vem com a gente. Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na gasolina. Maravilhosa. Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na gasolina. Maravilhosa. Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na gasolina. Só você que me domina, o beijo que combina é fogo na gasolina. Maravilhosa. WM!